28, eu chamo agora Recife no 260, alterno no 288. Recife, 1260, 288. Obrigado, uma boa noite, um bom trabalho. Obrigado, bom. Obrigado, senhor. 7795, clear the energy, 2000 feet of center, 31014. Clear the LS and report established in the localizer. Clear LS, I will report sublime as 2795. Azul 429, chegada a Mari, desça para o nível 050. 750, o capitão agora. México 3305, chega da Mar, desce para o nível 060. Chega da Mar, desce para o 060. ILS XA Azul 2795. Azul 2795, delivered at 1810, Otago, frequency 11895. 11895, thanks, good night. Good night. Salvador Tower, good evening, Azul 2795, ILS XA. 2795, report Vigo, runway in sight, wind is 130 degrees, 10 knots, runway is wet, light rain now over the field. Roger, I report you, runway in sight, Azul 2795. Azul 2795 on final runway side. Salvador Tower, Azul 2795 on final runway side. Affirmative, sir, runway side. Clear to land, the wind is 140 degrees, 10 knots. Clear to land, Azul 2795. Excelente, a poder Deus, poder Dona, deixa o Guerra para 2000 pés, o Azul 4298, faz gestão 014, PDLS, reporte localizador. E 14, o 2000 e vai reportar um localizador, o Azul na paz, Azul 4298. Azul 2795 on the ground at 4-5, lift to the right and call 121, the small liner. Right, 121.9, thank you, sir. 3858. Vento 150 graus 8 mais, autorizado a decolar a pista 1-0. Autorizado a decolar a pista 1-0 para 3858. É 3858, decola aos 48, controle 1 no Colorado 8. 98 a 3850, desligado, boa noite. Salvador, boa noite, 3858. 3858, boa noite, contato radar Cedamomo, subo 350. 350, tá 358. Desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador, pressão 0. Partiu 2000 pés, vai reportar localizador, desce 10, 330. Controle, possibilidade do seu 350 lá na flor de Momo Frantin? Chama direto, Momo. Momo, seu 350. Estabilizou o azul com a pena verde. Destino 2, 18895. 1895, cadena verde. Obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4298, final LS X-Ray, pista 0. 4298, informe o estado final, pista 10. Vento 60 graus, 10 nós, pista molhada, chuva leve na mexicana no momento. Ciente, 4 bem na vez. Zulu está 358. Cidade Vancouver, está com algumas informações aqui próximo à bomba à nossa esquerda. Autorizado, Cog. Pando Cog, obrigadão. Avistou com a B98. 67 anos prévio, autorizado por pista molhada, vento 1, 70 graus 8 nós com a B98. Livre pouso com a B98. Solo 54, direito 209, solo. 209, com solo, com a 208, obrigado, boa noite. Azul 2782, clear to fly to Mari, and report when ready. Salvador, uma boa noite, da 3305, está 2:30 do Índia Serra, meia LS. Sexta 3305, reporte avistão, vestiu a nave, estou cerca de 700 pés. Tem chuva na vertical, chuva leve, vestiu uma olhada. Afirmativo, então, pista molhada, paciente, o TAN 3305, camarada TAN. Chama agora Recife no 2085. Obrigado, boa noite. Boa noite. 690.010. Gente, o Xanemia 310, mantém um pouco de espera. Mantém, Xanemia 310. Campo, visitou 800 pés do Tran 3305. Tran 3305 autorizado pouso, vento 1170 graus, 10 nós, pista molhada. Está autorizado pouso na pista 10, Tran 3-0 autorizado, né? Mantenha no 0. Ali, mantenha no 0, Xenemia 3-0. Autorizado a decolar, pista 10, Ventura 60, grau 10 mais. Autorizado a decolar, Xenemia 3-0. Torre, muito boa noite, com 0-9-6, falta ponto de pista 10, pronto. 10-9-6, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Alinha e manter 10, com 10-9-6. Xenemia 310 decola ao 02, controle 1-19-8. 1-9-8, Xenemia 310, boa. Xenemia 310, fora do solo, transfere. Xenemia 310, viajamos, sobe 350. Jamo 350, Xenemia 310. Down to level 050, 2031015, and heading Itapica. 070, direct Itapica, 2782. Fono 096, vento 150 graus, 109, autorizado para a pistão 0. E decolagem pistão 0 com 096. esquerda, proa 065, Oceaner 6310. Verde Azul, vejamos na proa. Tá sim, tá desviando para 055, após uma reportagem entrando na rota, Oceaner 6310. Decola 04, controle 119, decima 8. 19, 8, boa. Seria possível voar direto a Aru, para o CNR 6310, já livraria já as formações da direita. E aí, permanece nos desvios agora, atravessão 6310. Sim, sim. Salvador, muito boa noite, com 096. Salvador, boa noite, com 096, saída Momo, passando 1700. Sobe 370, veja lá. 370, com 096. Informa que vai efetuar desvios devido à formação. Proa 320. 320 na proa, posso código. 096. Continuando desvios à direita para onde protista? Protista é negativo, está autorizado desvio, se é fora, está livrando no 096. Gente, com 096. Autoriza no 0, vou arrumar o Fox 018 após o desvio. Arrumei o Fox 018 após o desvio, grato, a Xanel 6310. Fogou 096, proa 360, 20 milhas, sua informação. Ciente. Cinco autorizado, alinhado de colar, pista 10, vento 160, 08 nós. Alinhado de colar, 3, 2, 1, 5. O Gol 096 pode manter essa proida aí, intercepta lá na frente a saída? Uma vez afirmativo, está autorizado prosseguir nessa procura de desvio de informação, aguardando o transferência de comunicação do centro. Ok, tem que vir voltar para código, agora eu vou mandar para trás. Sem problema, pode manter essa procura. Ok. Localizer Azul 2782. Roger 2782, complete that function, contact tower 1895. 1895, Tom. Salvador Tower, good evening, Azul 2782. Azul 2782, continue approach and stand report to runway inside. Welcome. 3805. Já escuta. Informação à frente, precisa da curva direita pro A235 por 2 armilhas. Após os desvios, vou para base. Confirme a posição, por gentileza? Posição, por base. Afirmativo, por base após os desvios, 3805. Got any signs as 0278-400? Roger, clear to land, wind 160 degrees, 8 knots, runway is wet. Chama agora Recife, ONU 25, decima 1, alterna 1260. para 4000 pé e o ajuste 1015, 4235. 4, descida autorizada para o nível 050, reduz velocidade para 250 mais. 24, Chevrolet Voitap, DCP 50.